Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 25 de março, em segunda discussão, o projeto de lei 1686-A de 2012 do deputado Dr. José Luiz Nance, do PPS, que estabelece o Programa Fluminense de Saúde do Pé Diabético. O projeto atribuiu ao programa a necessidade de prevenção, diagnóstico e tratamento dos diversos tipos de lesões que o paciente diabético pode apresentar nos pés. Caberá aos hospitais da rede estadual e clínicas conveniadas oferecer aos pacientes atividade educativa, esclarecendo e ensinando como prevenir complicações relacionadas às lesões. As unidades ficam autorizadas ainda a promover campanhas de esclarecimentos sobre a importância dos cuidados com pés do paciente diabético. Reportagem Ronaldo Ribeiro.